Na brisa, pô. Ó! Então solta de novo pra nós, Brasil. Do verão pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir, nem tenta apagar de santinha. O clima tá bom, vai desce, sobe, quebra e empina, mostrando seu dom. Show de combo de Jaxi Rock Xandão. Olha a novinha dançando em cima do sol. Olha a novinha dançando em cima do sol. Eu vou mandar pra viva. Carretinha estressada, batendo pesado. If you get to hear me now, I know you get stronger when you get older. Don't show your shoulders when you get older. Oh. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, now, now, now. Rodas e pneus, módulos, sound digital. TecFix, assistência técnica. Can you hear me now?

tô te amando e quero só você. Olha o barreira, produções, ele está procurando de anos flagra. Já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me... Hein? Que? Te faço de laranjinha, enxugo você todinha e você... Um beijo bom, um beijo bom. Estressando a concorrência sempre. Aqui eu quero ver vocês, vai. Quem aprendeu a dança que é bom demais, vai envolver sem a batida do papai. Destreme tudo enquanto sofre batidão, toca a corneta. Sacode o médio, galeguinho das encomendas. Vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Só sobe, só sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, só sobe, só sobe. Eu disse vai, ou vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, só sobe. Bora, galeguinho, bora, galeguinho. É o safadão que tá fazendo essa dança. A mina tá danada, joga na boca, toca corneta, sacode o médico. Ah! Vai descer! Sobe, só sobe, só sobe, sobe, sobe, sobe. Cadê o bababa kit? Eu disse: vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai, vai. Sobe, só sobe, só sobe, sobe. Júnior e Piana. Jorge Luiz, nossa flor, diz se ele gosta. Paulino Júlio, cabeleireiro, meu patrão. Ei, concorrência, mete a cara. Aqui é a estressada do rock, no 14. TecFix, assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. Módulos, sound digital. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. Foi parar